há um tanque de Bethesda aqui nesse lugar, onde os anjos sobem e descem para as águas agitar. Meu irmão, fique ligado, porque a glória vai descer, mergulha nessa água e você vai receber. Mergulha nessa água, meu irmão, agora, em nome de Jesus, receba a vitória. O anjo já desceu, está aqui agora, movimentando as águas para te dar vitória. Mergulha nessa água, meu irmão, agora, em nome de Jesus, receba a vitória. O anjo já desceu, está aqui. Esse anjo é poderoso que está nesse lugar. Ele tem em suas mãos muitas bênçãos para entregar. Meu irmão, fique ligado, porque a glória vai descer. Mergulha nessa água e você vai receber. Mergulha nessa água, meu irmão, agora, em nome de Jesus, receba a vitória. O anjo já desceu, está aqui agora, movimentando as águas para te dar vitória. Mergulha nessa água, meu irmão, agora, em nome de Jesus, receba a vitória. O anjo já desceu, está aqui agora, movimentando as águas para te dar vitória. Vai ficar, porque o anjo da cura já está nesse lugar. Mergulha nessa água e vou...